estar bem se você não se decide? Eu preciso de uma resposta agora. Ou ela, ou eu. Não posso tomar essa decisão e acabar com o meu coração, que já se acostumou. Não, eu tenho tanto medo de perder. Escolher uma e me arrepender. Eu sem você.